sorriso pra me receber. Isso me deixa tão contrariado. Mesmo assim me encaro, gosto de você. Mas acontece que eu estou cansado de ter na vida tanta confusão. Este ciúme vai matando aos poucos o amor que existe em meu coração. Se estou na rua eu penso em ir pra casa, mas eu perco a graça e a opinião. Por muitas vezes já me fez sentir que um amor assim não tem mais condição. Mude esse seu jeito de falar, esse seu modo de tratar. Aquele ama, ele quer bem. Pense pra você não se arrepender. Continuando desse jeito, você pode me perder. Mude esse seu jeito de tratar, esse seu modo de falar. Aquele ama, ele quer bem. Pense pra você não se arrepender. Continuando desse jeito, você pode me perder. Se arrepende.